3, com a 2, 3, controle de 1208. Vai chamar 1208, passarei 2, 3, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarei 2, 3, decolado na sua escuta. Passarei 2, 3, contato na radar decolagem, 1-8-0, via saída Arthur. Vai subir para 180 via restrito inicialmente 3 mil pés, o passarei 2, 3. Ok, então extrato na aproximação, via chegada a Bomézinho 1, mantém a restrição de 3 mil pés. Ok, gente. Amateu, 2, 3, obrigado. 4-7-2-1-1-8-9-5. Thank you. Polo 0828, Polo 1895.

então eu pego no meu bolso e não posso olhar esse bolso. 12-118-9950. 3 em ponto, 325 no Guarulho Fácil, 45 no Guarulho Fácil. Está ali na recepção de nível, na recepção de tapa. Está seguindo no 79, está no 75, está seguindo para 125 de sua 1, até na 123 de sua 8. Yeah, I'll see you. Azul 2038. Saliva da execução de velocidade na estrada do Mediano, Azul 2038. Estrada do Garoto, está chamando. Entrou ainda no perfil da Conde 1 Alfa, passa 1.200 pés de altura. Eu estou estimando o meu, contato o radar decolado, que vai ser da Conde 1 Alfa, meio de voo 1.700. Conde 1 Alfa, meio de voo 1.700, meio de voo 1.700. Alô? É 1-3-2-7-4-6, e o lá no 9 agora. Azul 2638, eu vou colocar 2 no teste, a gente já tinha que não ver no mapa, eu já vi que não era essa com estabilidade. 3, 2, 1, 3.